A tutu baba, a tutu. A zanchu. A tutu molu. Babalode arolemi nazo de de. Olorum modupe, olorum de de. Calofé. Calofé. Seguinte, vamos entregar o palco ao Ilê Aê, né? Vamos chamar aqui as dançarinas do Ilê. E como aqui falamos que é um festival de ineditismo, vou cantar uma música nova que eu fiz para o Ilê Aê com as dançarinas, ok? As bailarinas, a beleza negra. Vamos lá?